brincadeira acabou. A maior pressão automotiva chegou. C3 Tormento. De Belém do Pará para todo o Brasil. Aqui sim, o sistema é bruto. Aqui, a pressão é no máximo. Porque quem bate é pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. A gente espanca. Espanca. Acaba de chegar para o desespero da concorrência. Não adianta chorar, nem pedir colinho de mamãe, pois não vamos ter pena, vamos massacrar geral. E aí, vai amarelar? Vai amarelar? Vai amarelar? Encosta seu mané e sente o verdadeiro grave bater forte em você. Vai amarelar, vai. Falou, que a bacana é o caboclo inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. DJ Marcelo Tormento. DJ Paulinho da Adidas Produções. Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar. Mas eu vi de baixo, cê exatamente o meu lugar. Mas não mede esforço e nem mede consequência. Nós dois tenta mesmo. Falou, que a bacana é o caboclo inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. DJ Paulinho da Adidas Produções. Do

que tá tranquilo, é sem gracinha. Ô tio, que é aqui? Vem cá aqui, ah. E oh, oh, oh, ah, ah, oh, oh, oh, ah, ah, ah, oh, oh, oh, ah, ah, oh, oh, oh, ah, ah, vem pro pistão. Alô, DJ Vidal Produções. Tocando no 14, C3 Tormento. Vamos brindar, vamos brindar. Joga o copo pro alto, vá, vá. Vamos brindar, vamos brindar. Equipe ostentação, bora ostentar. Pra cima. A firma tá forte, champanhe pro alto. Agora eu boto kit, olha o kit, olha o kit importado. Tô usando Nike top, só roupa de elite. Com meu cordão de ouro, as novinhas não existem. Meu guarda-roupa tá um shopping, se liga na parada. É o Vanguard Boy junto com bala de prata. Tô com a nave rebaixada e as 600 na garagem. Deixa eu ver como tá o tempo, qual que eu vou sair mais tarde. Eu vou de nave que ela pira, sinto o som, sente a batida. Tá o todo seu filmado, acelerando eu tô na pista. Olha só como é que é, olha só a situação. O moleque que era pobre, hoje em dia é patrão. É o Vanguard Boy, DJ Olivaldo, é o bala de prata, Anderson considerado. Vamos brindar, vamos brindar. Joga o copo pro alto, vá, vá. Vamos brindar, vamos brindar. Equipe ostentação, bora ostentar. Vamos brindar, vamos brindar. Joga o copo pro alto, vá, vá. Vamos brindar, vamos brindar. Equipe ostentação, bora ostentar. É DJ Melry, DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Vamos brindar. Vamos brindar, vamos brindar. Equipe ostentação, bora ostentar. Fabinho, no 12. Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe no bum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Mais um CD com a marca dele. C3 Tormento, de Belém para todo o Brasil. Você

barzinho onde tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? No... DJ Marcelo Tormento. Que bom. No 12 é pros fracos. Os fortes não tem limites pra fazer a galera pirar. Que bom, que bom, que bom gostoso. Tá se rebolando desse jeito, eu fico louco. Que bom, que bom, que bom gostoso. Tá se rebolando desse jeito, eu fico louco. Pode estar frio ou um calor de maltratar. Ela não quer saber, ela só pensa em dançar. No ritmo perfeito, ela sabe que é destaque. Sensualizando com um pouquinho de maldade. A mente pira, eu viajo sem ter asa. Imaginando essa mina lá em casa. A noite inteira rebolando só pra ver. É tão gostoso ela subir e descer. Que bom gostoso. Tá se rebolando desse jeito, eu fico louco. Que bom, que bom, que bom gostoso. Tá se rebolando desse jeito. Tocando no 14, C3 Tormento. O Tormento voltou. E agora, com toda a pressão. Deus do céu, ela me fascina, me instiga com jeitinho de rebolar. Usando a abundância pra hipnotizar. Assim não dá, assim não dá. Bota o que tu tem, joga essa bunda pra cá. Tu vai bem, fazer meu bem. Por fama que lançou pras bandidas dançar. Assim não dá, assim não dá. Bota o que tu tem, joga essa bunda pra cá. Tu vai bem, fazer meu bem. Por fama que lançou pras bandidas dançar. Ah. Câmera lenta, sobe devagar. C3 Tormento. Aqui o sistema é bruto. Se você não dança, o grave te balança. Ei, oh, ei, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem, mãe, vem, vem, vem.

Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada verde rosa. DJ Marcelo Tormento. Então você diz: ei, você tá mal acompanhada. Esse caboclo aí só fala e não faz nada. Te troca por amigos, te deixa emburrada, sei. Aí uma ficha você fez escolha errada. Oxe, não quero te induzir a nada. Faz comigo todo dia, mas se cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher. Eu não é, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pega na meia de rosa. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pega na meia de rosa. Meu amigo Lombete, amigo Fernando da Sorocaba. Sei que você tá mal acompanhada. Esse caboclo aí só fala e não faz nada. Te troca por amigos, te deixa emburrada. Sei, caiu a ficha, você fez escolha errada. Gosto de mim, não quero te induzir a nada. Mas comigo todo dia vai ser cama amarrota. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pega na meia de rosa. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pega na meia de rosa. Produção e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Tormento de Belém do Pará para todo o Brasil. Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo.